Game Track Podcast. Começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 59, e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta, e eu não consigo entender Dota 2. Cara, não entende Dota 2, não entende League, já vai tomar no seu cu, né? É, não, League é mais fácil, né? É, pra noob. Terceira frase, ela não ficou legal, aí eu voltei. Eu sou o Sr. B e, cara, sempre Metal Gear vai vir nessas listas de, tipo, sou ruim. É, o conselheiro. Conselheiro é nós. Dois. É. Eu encontrei o conselheiro lá no bar, lá. Você encontrou o Rodit também? Falei, e aí, bicho, tranquilo? Ele nem lembra, acho, da minha cara, mas nem sabe. Talvez se ele dá um soco, né, velho? É, verdade. Filho da puta, falou mal de sacanagem, cara. Coitado dele. O Luiz é gente boa, ele só não sabia disso. É verdade. Eu sou o Rodit e eu sempre achei essa entrada muito clichê. Você ficar falando uma frasezinha. Fala o teu nome e faz uma frasezinha. Nossa, o nome é uma frase. Né? Tinha que ser uma entrada tipo assim: eu sou o Rodit e daí toca um rock and roll, porque é um cast de música, né? Tchan, tchan, tchan, entendeu? Normalmente a gente taca as frases pra meio que contextualizar a galera, né? Eu gosto dessa parada de frase, apesar de ter vários podcasts que utilizam esse formato. Vários dos podcasts, mas. Mas enfim, estamos reunidos hoje aqui pra falar a respeito de um tema e aproveitar e pedir músicas desses jogos, né? Que são jogos que a gente se considera noob neles, porém as músicas são fodásticas, né? É assim, aquele negócio, cara, o jogo vale a pena só por causa daquela música, saca? Basicamente isso. Mas você vai lá e se fode um monte e não consegue jogar, né? Exatamente, cara. É triste para caralho, assim. Então vamos lá pra leitura de e-mails e comentários e a gente já volta. Exatamente. De não, mano. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Game Track. Eu sou o Zabuzeta e dessa vez de carreira solo aqui na leitura de e-mails, né? Até preferi fazer a gravação aqui antecipadamente, mesmo sozinho, pra o cast sair no ar no dia certinho. Até porque eu vou ter que editar e etc. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que votaram no Level Mais durante a primeira e a segunda fase do prêmio Top Blogs 2012. A votação ela acabou agora no dia 10 de novembro, né? E a gente, eu mais o pessoal da equipe que temos muito aqui a agradecer a todos que votaram. Sem o voto de vocês aqui, a gente não teria nem chegado no segundo turno. Então, agradecemos a todos. Então, muito obrigado mesmo, galera. Antes aqui passar para o feedback do último programa, que foi o Jogatina Edition número 3, eu vou passar alguns recados aqui, rapidinhos. Eu não vou enrolar tanto, até porque eu tô sozinho aqui, né? Só para não ficar vocês me ouvindo minha voz, etc. Primeiramente, o primeiro recado aqui é que a gente pede para vocês conferirem as atrações, né, do Level Mais, que a gente tem em formato de vídeo, né? A gente tem atração, seja no Jogatina Plus, no do fundo do console, até mesmo no Zlay Live, quando tem chamada aqui, vocês ficam atentos pra participarem. E também, em breve, novidades aí comigo e com o Fedaikin em formato de vídeo, olha só. Mas enfim, então é isso, galera. Então, já que eu falei em vídeos, né, assina nosso canal do YouTube, lá vai ter todas as novidades, a gente faz praticamente 2 a 3 vídeos por semana, então tem muita coisa bacana lá. Então, assine o canal, vocês vão receber todas as atualizações por lá. Bom, é isso, depois desses recadinhos, vamos para o primeiro feedback aqui, que foi o e-mail de um rapaz da equipe, né? Até eu já falei, citei ele anteriormente aqui, que é o Fedaikin. Ele começa o e-mail assim: fala, bando de gente linda, tudo certinho? Cara, que trilha sonora lindona. Zabuza, com todo respeito, mas piroca maneira, hein? Aposto que só o Ginkgo Biloba, Madruga Jackson e ouvidores tanguenses vão pegar essa referência. Provavelmente ele tá falando da referência lá do TangaCast, ou TanguinCast, ou TanguinCorp, sei lá qual que é o nome dessa coisa, né? Desse vlog, sei lá. Voltando ao mundo dos outros. Concordo que o ponto de vista de uma história de game com fundo no mundo real acaba atraindo pessoas. Ele diz assim que ele é muito fã disso, até mesmo pelo fato de ser fã do 1984, admirável Mundo Novo e Laranja Mecânica. Por isso que jogos como Deus Ex, os livros do Assassin's Creed e jogos com ótimos embasamentos me chamam muito mais a atenção. Ele tá dizendo assim que a gente acabou tirando o Javan da geladeira ou será do armário, né? E trazendo o grande trollado da equipe para ser ovacionado por todos nós. trolls de plantão. Enquanto ele tenta falar. Nada como uma cocota do blog. O louco já virou cocota do blog, né? Embora ele acho que ele nem ouve aqui. Ele é um viadinho mesmo, mas foda-se. Pokémon. Uma paixão que sempre tive, mas acabei deixando de lado por outras. Acho interessante a discussão de atualização de um game, por ser algo imperceptível. Mas toda e qualquer alteração vai ser notada de alguma forma. Exemplo, no início do jogo Elder Somewhere, você começa apenas com uma arma de portais. E o jogo tem uma jogabilidade de puzzle que te desafia a fazer coisas e evitar inimigos. Depois de um tempo, você encontra uma arma de fogo que muda completamente a forma de jogar e o modo de ver aquele mundo e puzzles. Um outro exemplo das minhas jogatinas é a série Fear. Terminei o primeiro e achei algumas coisas, tanto do jogo principal quanto das expansões, muito bacanas, que acabaram sendo assassinadas no segundo, e agora, jogando o terceiro jogo da série, vejo que foram bem adaptadas para os controles e para as cabeças dos fãs da série. Bom, vou ficar por aqui, pois isso era para ser apenas um comentário, mas como eu não consigo falar pouco, quando começo vai virar um e-mail. Uma encoxada para todos e até mais. Obrigado por estar aqui, pelo comentário, na verdade pelo e-mail, né, acabou virando comentário, ou o comentário acabou virando e-mail, etc. Tanto faz. Vamos lá aqui pro feedback também em comentários, né? Tivemos comentários aqui do Marcos Melo Correia, que tá sempre comentando aí, Rafael Taira e Heitor Polidoro, né? Na verdade, o do Marcos Melo Correia não foi um comentário, e sim foi um e-mail, né? Ele começa assim: olá a todos da equipe, aqui é o Marcos Melo Correia de novo, e deixo minha pequena contribuição sobre o último GT, Game Track e não Gran Turismo. Bem maneira a seleção de música do último cast. Não sabia que o Excel ainda jogava Pokémon. Cara, ele só joga Pokémon. Criei um bloqueio mental para a série depois de ter jogado Yellow. Sobre o que estou jogando, cada vez menos coisas. Até porque ele tá fazendo mestrado, etc, então isso consome muito tempo, né, Marcos? Mas alguns dias terminei o primeiro Uncharted, e foi uma experiência bem legal, embora eu ache o sistema de cover do primeiro jogo meio nas coxas e meio controverso. A ideia de você ser um herói, Indiana Jones, que mata durante o jogo hordas de pessoas que rivalizam com God of War em números. É verdade, isso aí é tenso, né? Tipo, o cara é um mocinho, mas ele faz uma chacina nervosa, né? Ele falou que também tem jogado o segundo esporadicamente, e a jogabilidade é bem melhor. Concordo, cara. Segundo, nossa, tá no meu coração, esse jogo é muito bonito. O Uncharted 2, cara, é muito foda. Como extra, manda um desenho que terminei atrasado, sobre o episódio de Team Fortress 2, os membros que participaram dos dois casts, cada um com uma classe do jogo. Não exatamente a classe que nós gostamos, fora eu, né? E o Madruga, eu acho que sim. E o Digo também, né? O desenho ficou muito maneiro, cara. Porque assim, pra quem não conhece, vai ali ver, tá em colunas, né? Tem três colunas ali, uma que tem um Soldier, um Demon Man e um Sniper. O Soldier é o Fedekin, o Demon Man é o ENIAC, o Sniper é o Excel. Na segunda coluna tem um Engenheiro e um Spy. O Engenheiro Madruga Jackson e um Spy Zabuzeta, no caso eu, né? Até porque se eu vou ver o desenho, tipo, tem um Spy com aquelas faixas de Naruto assim na cabeça, né? O terceiro é Wesley Pires de Médico, o Digo Golzin de Heavy e o Snake de Pyre, cara. O Snake falou que curtiu muito mesmo o desenho. Então, novamente, Marcos Nolan Correia, agradecemos muito mesmo de coração esse desenho maravilhoso. Então é isso, abraços e até a próxima. Muito obrigado mesmo. Então, continue sempre mandando desenho aí. E vamos lá pro próximo, agora sim, pro comentário, né? É do Rafael Taira. Chapas. Cara, esse nosso Chapas não é nosso, é do Super Controle, mas pode falar, tanto faz. Chapas, o Game Track é o melhor do Level Mais. Ri altas horas com essas piadas. E seus putos, você só joga uns jogos bons. Gosto muito do Darkstalkers. Anacaris e Bichamon são muito bons mesmo. Morrigan, um beijo. Vamos lá pro comentário também do Heitor Polidoro. Ele diz assim que ele só diz que tá jogando, mas ele falou a respeito da trilha sonora do e-mail, né? Ele falou: melhor trilha sonora de e-mails ever. Que foi a música de Diablo 2 da cidade lá, né? De Tristan. E ele, obviamente, muito fanboy da série Diablo. Adorou, né? A trilha sonora por lá. E ele comenta aqui que tá jogando aquele XCOM, que é aquele novo jogo da série. Ele falou que tá passando um sufoco no normal e quero ver agora no Classic mais Iron Man. Vai ser tenso. Até perguntei aqui pra ele que é hardcore. Falou que no easy e no normal acaba tendo que recorrer a saves pra não ter desastres maiores. Bom, é isso, galera. A gente teve poucos comentários, até porque o tema do cast não foi direcionado. Foi uma coisa mais aberta, falando que a gente tava jogando e aproveitando, pedindo as músicas. Mas não deixe de comentar mesmo assim. Às vezes a gente quer participar de discussão. Deixa aí deixa nos comentários aí que vocês estão jogando, né? Quem acessa por feed aí, entra ali no Level Mais. Dá o page view pra gente lá rapidão. A gente já vê certinho quem tá comentando, quem tá participando. Mas enfim, vamos lá pro nosso cast aí do os jogos que somos noobs, mas a música é foda. Aproveitem e deixem nos comentários aí quais são os seus jogos. Se quiser também mandar por e-mail, é gametrack@levelmais.com. É muito simples. Então é isso, galera. Um abraço e um beijo no coração. Continuem com o cast. Espero que goste. voltando dos e-mails aqui, e aproveitando aqui um rapaz que há muito tempo que não participa, né? Vai ser os dois, né? Os dois guris aqui do Papo de Noob. Primeira vez estão juntos aqui no Game Podcast Deck. Alternativo e Level Mais, né? É, o podcast Root, que tem mais ouvinte que nós, né? Mas enfim. Chupa! Mas a gente tem mais edição, chupa, foda-se. Então, eu vou começar com o Rodite perguntando, Rodite, você tem algum jogo que você é noob, mas a música desse jogo é foda? Tipo, oi? Como assim? Eu tava vendo na listagem que me passou, você tem um jogo que você é noob, mas a música é foda. Não, mas é que assim, eu sou noob em tudo que é jogo, então eu poderia falar qualquer música aqui, qualquer jogo, sem música boa, porque, entendeu? Não vem exagerar. Poderia falar que eu sou noob até no Tetris, entendeu? Tá ligado? Que se encaixaria. Tá? E o problema em si é que esse jogo que eu vou falar agora é o Donkey Kong Country 2, tá ligado? Que, os caras falam... Ah, não, mas esse jogo é ridículo de fácil. Ridículo vale pra você, meu irmão. Pô, eu me lembro até hoje que quando eu era pequeno, eu não conseguia passar do primeiro mundo, né? Porra! Hobby! Agora que eu voltei a jogar, um tempo atrás eu voltei a jogar, eu não consegui passar do terceiro, mas tudo bem. Você acha que você desacostumou com o jogo de plataforma? Mesmo dizendo que você joga, tipo, Super Meat Boy, que é uma pegada diferente de Donkey Kong? É, com certeza, cara. A pegada é muito diferente, entendeu? Eu acho que o lance de ter vida e tal, isso é o clássico. Engraçado, eu vou mandar minha irmã rir dessa cara, porque ela fecha os três Donkey Kong no final de semana de boa. Chupa essa, noob. Tá bom. Então, eu vou colocar, não vou dar tanto crédito nela, mas ela joga emulador, né? Então save stage. É, tem o lance do save stage que salva a vida de muitas pessoas, né? Mas se for mas parar pra pensar... Não, peraí, save stage é uma mata, velho. Não, exatamente. Eu tô falando, se jogar na raça, não jogar, tipo, no save stage da vida. Tô falando jogar na raça ali e tal. Não, eu também gosto de jogar na raça. Tipo, pra quem não sabe, tem até um site que você pode jogar o Super Nintendo no navegador. Vou até linkar aqui depois pra vocês. Cara, e às vezes eu vou jogar um trabalho, cara, e não é um jogo fácil, mas também não é tão difícil assim não, Rodite. Mas, cara, dá pra se divertir legal. Tipo, do meu ponto de vista, assim, Donkey Kong, pra mim, sempre tive dificuldade. Até esse novo Donkey Kong que teve aí agora do Wii U. Donkey Kong do Nintendo Wii, que é o Donkey Kong Returns. Cara, eu me bati um monte na primeira fase, mas acho que foi mais por causa da punhetagem que você tem que fazer. Ah, cara, jogar... É que assim, jogar jogo de plataforma com o Wii, cara, puta pariu, né? Tipo, tem muito jogo assim... acho que só os jogos que usa realmente sensor de movimento no Wii que... Às vezes, digamos que, entre aspas, vale a pena. Mas o restante, assim, eu não gosto. Já jogaram jogo de luta no Wii? Não. Ah, não, já. Cara, você tem que ficar aquele nunchuck do lado, assim, que você tem que... O direcional é numa mão e os botões são em outra, cara. Nossa, vai se fuder, cara. Como que os caras conseguem jogar? Eu gosto, tipo, um controle sólido. É claro que o pessoal fala, ah, meu Deus, existe controle clássico. Mas não é todo mundo que tem. Cara, todas as músicas do Donkey Kong são foda, cara. É. Mas tem um especial aqui que eu quero falar, que é a Diddy's Kong Quest 2. Jogo do 2. É, no Kong Country 2, que o nome é bem comprido, pelo menos eu não sei se eu peguei o nome certo. É Diddy Kong Quest Does by Nick Snowman. Toca aí, Zabdo, toca essa porra aí que eu não sei o nome não. A música é Bramble Blast. Bramble Blast. É Bramble Blast, Bramble Blast, travada. Essa cabalagem, né? Cara, e na minha opinião, eu gosto da a trilha favorita dos Donkey Kong é com certeza do 2, cara. Do 2 é fodástico. O Dave Wise, que é o compositor da série, ele fez um trabalho fodástico, assim. Não que menos precisando os outros, mas o 2 em especial tá no meu coração. Pra mim é o melhor jogo da série, dos três ali, 1, 2, 3, né? E fodástico. Então vamos lá, Rodite, pau na caixa? Toca aí o Brand Blast. O Brand Blast. Brand, vai lá, Brand. Thank you. Senhor B, eu gostaria de perguntar pra você qual jogo você seleciona pra hoje pra dizer que você gosta. É noob, mas... É, né, a música me agrada, cara, assim, a música dele é muito boa, a trilha em si é muito boa, mas essa música eu acho muito maneirinha, porque, não é porque, porque ela é fantástica, ela é uma composição, não, porque ela é icônica, além de ela ser icônica, saca, e representar tudo que ela representa, né, cara, ela, pô, cara, ela é uma ótima chamada pra Jornal Nacional, assim, saca, é muito maneiro isso. E você tá falando de qual jogo? Tô falando do querido, do meu querido Metal Gear. A música que eu tô falando é aquela música de... Eu não sei nem falar a verdade, eu não sei nem qual é o nome dela real. É a música de alerta. É a música de alerta, exatamente. Eu não sou muito console gamer, né? Igual o Rodis fica me zoando. Ah, os Abus aqui é só PC gamer, né? De fato, sou. Mas assim, tem muito jogo assim que eu não tive contato nenhum. Eu sou zero! O Metal Gear, pelo que entendi, cara, os comandos são muito zoados. Tipo, são muito, muito ruins. E o cara te vê muito fácil, saca? Tipo assim, damage, saca? Às vezes você tem um botão que é pra uma ação, pra pular. Outras vezes tem um botão que é pra você, tipo, se esconder. E às vezes você vai lá e inverte os controles. Por que eles tornam difícil pra você? Será que é só pela jogabilidade mesmo? Não, ou... é questão da jogabilidade. E assim, quando eu não tô imergido na história, que é o caso, eu tento, né, vou tirar o máximo de proveito da jogabilidade, entendeu? Quando a jogabilidade não ajuda, cara, complica, velho. Porque não é aquela coisa que você tem que ficar, tipo, diga-se Final Fantasy, né? Que você tem que ficar 200 horas pra você acostumar com o jogo, etc. Puta que pariu, né? Tipo, é que eu não posso dizer argumento porque realmente eu não relei a mão. Nem joguei aquele Metal Gear que tinha lá na BGS lá. Também não joguei aquela bosta. Não. Aquela bosta, vocês querem gerar polêmica mesmo, né? Aquela merda! Cara, eu pelo menos... Não, sinceramente, agora falando sério, eu achei, tipo, que talvez fique bom. Porque ele vai virar, tipo, ação pura só. Mas mesmo assim, não é... Ele vai querer confundir você com aquela história bizarra do Metal Gear, tipo, não, velho. Apesar de você não gostar do enredo, mas o pessoal curte bastante o enredo e também destaca o Metal Gear Solid 1 é de PlayStation 1, né? E foi um dos que mais utilizou a capacidade do console, né? Que, tipo, por mais que hoje a gente vai ver e falar, putz, esse cara tá meio quadrado aqui, né? Tá meio estranho. Meio quadrado. Pra época foi até revolucionário. O Kojima foi lá, utilizou o potencial do videogame, né? Até como o pessoal disse, no começo da geração do PlayStation 3, o cara era tão quadrado que ele entrava numa caixa, né? Ai, caralho. Não, mas assim, um exemplo é que nem Metal Gear Solid 4. Tipo, ele é um jogo que, digamos, ele tem até seus problemas gráficos hoje, mas pro começo da geração do PS3, cara, eles conseguiram se manter. Só que, isso que eu fico de cara, o pessoal gosta de jogabilidade ruim, e o cara lá, o Kojima e a equipe dele fala, foda-se, ok, vamos ficar com essa jogabilidade aí, porque lançou o 2, o 3, e a jogabilidade ficou no mesmo esquema, não ficou? Esse que não dá pra entender, entendeu? Não dá pra entender, entendeu? Isso não dá pra entender, entendeu? Por isso que eu não entendo esse... É muito incompreensível, sim, entendeu? Sim. Fala a música então, Sr. B, de uma vez. Sr. B. Eu não sei o nome da música, esse é o problema, cara. É tipo uma música de alerta, ponto. É música de alerta, então vamos lá, música. É aquela clássica, levanta a exclamaçãozinha, entra o Globo Repórter. É Globo Repórter, né? Tipo, hoje Sandy acaba com Snake. Não, pera aí. Então, pau na caixa. Pau na caixa? Nossa senhora. Pau na caixa, cara. É tipo, é pau na caixa de som. Toca aí, meu irmão. Toca aí, calma, olha. Bom, então hoje, pro primeiro jogo que eu selecionei aqui, cara, eu vou falar de um jogo que vocês normalmente glorificam demais, lá noob e etc, que é o Dota 2, cara. Não, até o Dota 1. Não, mas a gente não pode fazer nada se você é ruim, né, cara? É, eu sei. Mas eu tô falando assim, por que que eu tentei já, tipo, até tentei jogar o Dota, o All Stars lá, que tinha, que era mod de Warcraft 3, e eu não peguei tanto o esquema dele, até porque eu cheguei muito atrasado nesse gênero, né? O pessoal já jogava o quê? Quanto tempo que o pessoal jogava já, Rudy, quando eu... Interessa, você é valvista, cara. Você tem que dar um jeito de aprender o Dota 2 pra... Você é valvista, cara. É, você tem que... ter sua honra de valvista, de fanboy do game, entendeu? De chat do game. É, porque então, você ficou de cara, porque eu fui lá e joguei o LoL e consegui jogar de boa, e o Dota não consegui isso? Não, não, você conseguiu jogar de boa o LoL, então eu sou pro já no LoL, então. Se você conseguiu jogar de boa, então eu sou pro, então. Não, eu joguei de boa, assim, tipo, eu tinha lá, eu tudo bem que eu perdi minha conta lá, que tinha level 8, e agora fiz uma conta do zero e não cheguei a jogar ainda. Mas eu cheguei lá, level 8, level 9, e não tava... ruim, entendeu? Eu tava, tipo, participando dos gank, participando de um monte de coisa lá e tava de boa. Só que no Dota, ele tem uma, digamos assim, tem uma filosofia diferente do LoL, né? Ele tem um, digamos assim, um ritmo de ação diferente. Você não tem todas essas, digamos, essas mordomias que o LoL tem. Por exemplo, eu que não sei jogar, vou lá, vou na parte de itens, tem um item lá recomendado e joga. No não, mas tá isso, você é um desculpinha esfarrapado, porque no Dota 2 já tem essa... A interface já foi mudada pra noobs como você, entendeu? Sim. Já tem a opção pra você escolher no itemzinho e ele te dá os itens recomendados. Sim. Essa é pra você, noob, né? Esse é mimimi, meu irmão. Não vem com essa, não. Não, mas assim, e também tem o... vocês vão me xingar um monte. Morrer perde dinheiro. Morrer perde dinheiro onde? No Dota? Sim, no Dota. Não, por isso mesmo. Já me foderia um monte porque eu morro pra caralho. E olha assim, ó. Beleza, eu instalei uma vez o Dota aqui e falei, ó, beleza, vou jogar contra os Boot, que é sus pra caramba. Aí eu vou jogar... Levou uma coça, né? Nossa, levei uma coça dos Boot. Aí eu falei, quando eu fui começar a jogar o LoL, fui jogar contra os Boot, foi de boa pra caralho, entendeu? Aí eu fui jogar com... o mais noob do mundo. É. Não, aí eu fui jogar com o pessoal na internet, assim, partida normal. Fui tranquilo. Foi daquela vez que a gente foi na Lan House, o pessoal falou, ó, faça isso, faça aquilo. Me deram orientação pro LoL e eu fui tranquilo. Até porque, eu acho que assim, que os jogadores de LoL, eles são mais abertos pra ensinar LoL do que os jogadores de Dota são mais abertos pra ensinar Dota. Depende, jogador de que level? Não, por isso mesmo. Eu tô dizendo, pra iniciante... Não, de iniciante para iniciante. É bem diferente, cara. Os jogadores de LoL são tão ofensivos quanto os jogadores de Dota. É, exatamente. Comunidade brasileira são tudo filha da... Entendeu? Mas... Não é o Lobo, não é o brasileiro. É, exatamente. Apesar dos pesares, tipo, vocês estão me zoando aqui, o LoL e o Dota têm suas diferenças na jogabilidade, com certeza. Até alguns elementos da jogabilidade tornam eles diferentes. Porque se fosse igual, não teria motivo de ter os dois, só uma competição comercial e ponto. Eu vou fazer uma frase aí, ó. LoL é moda, Dota é foda. Roubando a frase dos outros, safado. Né? MC Rodite, né? Isso, né? MC Rodite. Eu vou fazer um funk, cara. Vou fazer um funk. É. Meu Deus do céu. Mas eu tentei jogar, cara, foi agressivo, mas como fã da Valve, gosto que, tipo, tá desenvolvendo, assim, mas... A Valve tá fazendo até os eventos, tá rolando o evento do Halloween, tá muito interessante, sabe? Não é? Já rolou já, né? Já rolou. Acabou. Já rolou, exatamente. Uma visão de fora, de quem não joga, que eu vejo que o LoL, a empresa Riot, ela tá um pouco mais aberta, apesar de eu gostar muito da Valve, mas ela tá mais aberta pro público, mas é claro, tem aquela coisa de, ah, novos heróis, etc, você vai lá e compra champ, etc, né? Isso acaba sendo tranquilo. Mas o Dota, eu achei meio complicado por causa desses elementinhos, assim, de jogabilidade. Ah, se eu morrer, perde dinheiro. Então tem um monte de coisa assim que, cara, complicou pra caralho. E eu não tenho tanta essa habilidade, assim, pra jogar MOBA, né? Não, mas é questão MOBA de jogar, meu irmão. Essa habilidade você pega jogando, você jogar. Eu joguei lá, tipo, umas 4, 5 partidas contra os MOB, contra os Boot, e só me fudi, entendeu? E eu tentei uma vez entrar uma partida online, e ficou um tempão carregando e não carregou, cara. Eu falei, pô, eu sou level 1, a galera não quer jogar comigo, né? Só isso, só falta ser isso. Vamos pegar os hábitos pra ensinar os hábitos a jogar, pra ele não sofrer tanto, né? Mas ele vai chorar sangue agora. É. Cara. Mas ele odeia Dota, cara. Ele odeia Dota, ele odeia MMO, ele Pires tem um problema, cara. Vou botar, vamos fazer um anúncio aqui, ó. Você que quer aprender a jogar Dota aí, né? E tá com esse cola com os caras do papo de noob. Então, exatamente, você tá de mimimi que a comunidade é muito filha da mãe, que ninguém ensina. Então, a gente vai fechar aí um dia aí pra jogar só com os noobs. Só os os nubão mesmo. Sou do papo de noob. Ponto espectador falando as dicas pra galera, isso? É isso. Aí, não, não, a gente jogamos tudo junto e a gente... Não, foi contra vocês, cara. Uma vez eu joguei o Dota 1. Olha que engraçado. Joguei eu, acho que tava eu, mais umas duas pessoas bem noob. E o Rodinho tava sozinho no Dota 1. Enquanto a gente levou os três, desgraçado. Eu lembro até hoje isso. Foi um trauma. Eu tenho certeza que a parada que eu não gosto do Dota 2 é por causa desse trauma aí, que levei uma costa sozinho. Tipo, do Rodinho sozinho, levando todo mundo, cara. Eu falei, nossa, eu tô no level 8, eu olhei o Rodinho, level 17, eu, caralho, como assim? Mas ó, destaque. Destaque pro Dota 2, com certeza, é a trilha sonora. Porque o Dota 1 era praticamente a trilha sonora do Warcraft, né? Que eles reaproveitavam, faziam um pouquinho de modificação, mas no geral era isso. Então, eu vou tocar aqui um main team. É sensacional, cara. Eu passei recentemente uma imagem, né? Quer dizer, uma imagem... Um vídeo do main theme sendo tocado numa orquestra. Puta, ah, cara, sim. Quase vontade de chorar. É muito maneiro, cara. Porque, eu, no geral, assim, tipo, eu gosto do trabalho do que é feito pra Valve. Tipo, eu sou valvista, tipo, de coração mesmo. Valvista, e eu... cara, valvista. Steam no Brasil. Um beijo, Gabe New. Gabe boladão. É isso aí. Gabe boladão. Gabe boladão. Eu vou colocar a imagem aqui embaixo pra vocês... Game boladão. E, cara, a trilha sonora do Dota 2 tá fodástica. Apesar de, tipo, eu falei, nossa, eu escutei a trilha sonora do Dota 2, eu vou dar uma olhada na trilha sonora do LoL, né? Só pra ver qual é. E eu não lembro de nada do LoL. Apesar de ter cara, jogado... Cara, a única música do League que eu lembro é a música que seleciona personagem, aqueles batuquizinho maneiro, assim. Sim. Tirando isso, acabou. Sério. Então, Paula Caixa, Zabuzeta, ok, manda lá. E vamos lá tocar essa música. Então, pro seu último jogo, né? Você selecionou um jogo que eu gosto muito e eu não entendi por que você tá reclamando dele. Cara, eu não tô reclamando, assim. Só tô porque a música, assim... Eu falo de jogo novo, né, cara? Porque ficar falando de jogo velho, os caras vão ficar me chamando de saudosista, de, entendeu? Então, eu vou falar do jogo novo aí. Porque a música é... Lembra muito, tipo, um toque latino, assim, meio que mexicano e tal. Toque latino? Quer dizer que é cópia de alguma coisa? É, latino. Não, não, não. Não, não, não, não, não. É um músico latino que... Oh, baby, me leva... Nossa. Não, não, não. Não é despedida de solteiro, não, amigo. Ah, tá. Toque latino que eu digo latino-americano, entendeu? Só pra situar a galera aqui. Ah, latino-americano. O continente. É, exatamente. Que é a música do Rayman. Rayman Rory. Cara, jogaço. O Sr. B chegou a jogar esse jogo? Joguei pouco, cara. Mas eu vi uma imagem que define tudo sobre esse jogo. Eu vou botar a imagem aqui daqui a pouco. Sim. Acho que você lembra, né? Que eles estão lá, tranquilão. Estão meio deprê. Aí acontece uma coisa e tal. Eles ficam com coisa lá. E eles ficam bem tudo alegre. Tipo, isso respondeu tudo sobre o jogo pra mim. Velho. É. Primeira vez que eu tive contato com a série Rayman foi o Rayman Orange. Mas o Digi, você é noob nesse jogo? Eu já conhecia o Rayman há muito tempo, cara. Eu conhecia. Sensacional, assim. Cara, os jogos do Rayman antigos são uma bosta. Assim, ah, não, só não, cara, é maneiro. Eu curtia pra cacete. Então, essa nova geração de Rayman aí, tipo, é plataforma, podemos dizer, né? Esse, né? É, ele é uma plataforma, digamos assim, bem na... Ele é, assim, bonito pra caralho o jogo, mas o que eu tava observando é que ele pegou um pouco daquele espírito do Super Mario de Wii, que joga quatro pessoas, novo Super Mario lá, que se você morrer, o outro vem e já te ajuda a voltar. E ele deixou o jogo ao mesmo tempo fácil e difícil. Sim, e o nível de dificuldade é assim, se você for jogar sozinho, você morre e não tem ninguém pra te ressuscitar, entendeu? É verdade. E Então, multiplayer é muito fácil. É, não tem ninguém pra te salvar. Tipo, eu achei que tem uma pegada assim, um bug de Sonic, que é tipo aquela correria, entendeu? Uhum. Aquela correria louca, que você tem que ficar correndo desesperado, assim. Eu achei legal esse toque, assim. E eu acho difícil pelo fato, assim, tipo, sempre quando eu joguei com a galera, eu sempre o que mais morria, entendeu, cara? E levava uma porrada e ficava pra trás e morria pra tela, entendeu? Que é quando a galera corre e fica pra trás. Eu tenho quase certeza que você acabava morrendo por causa da loucura que é o jogo, né? Não, o jogo é loucaço, cara. O jogo é loucaço. Jogar sozinho é de boa, mas joga multiplayer, cara. Porque você vai dar um golpe inimigo, você dá um golpe no seu amigo, ele voa pra longe. Não, e, tipo, isso é divertido, dá pra você matar teus amigos, entendeu? E o Rodit adora essa parada. O Rodit é o cara mais troll do universo, porque qualquer coisa, qualquer jogo que você pode dar, tipo, Friend Fire, assim, no cara, o Rodit tá lá dando Friend Fire. Frito. Eu frito o malandro. E o pior de tudo é que você tem que ressuscitar os caras. E aí, tipo, deixava o malucão sem ressuscitar só pra ficar pegando as moedinhas, entendeu? É. E daí acabava morrendo e fudia com todo mundo. Aí falava, o Rodit tava aqui, aí todo mundo lá com as bolinhas, ele só passa, dá um tapa, pular em cima da bolinha lá, e o Rodit só, tipo, foda-se, galera, tô bem aqui no lado. Não tô nem aí pra vocês, né? A música é tão boa quanto o jogo. Eu quero fazer um teste uma vez, jogar esse jogo com o meu o PC no mudo. Porque, cara, não tem como jogar. Não, fica paia. O jogo ele perde pelo menos 70% a 80%. Bota uma música diferente, chega assim, bota uma música clássica, essa clássica. É. Beethoven. Enquanto você joga. E o pior, pode ser que combine. É, até pode ser que combine, mas, tipo, a loucura da música que tem, que nem assim, ó. Tem o Rodi falou que tem uma pegada às vezes meio latina. Tem uma pegada meio latina no mundo lá que é gelo-fogo, né? Que você tá lá, que é, eles pegam essa mescla assim, tipo, gelo-fogo como se fosse uma pegada mexicana, porque tem muitos elementos com pimenta, curry, as coisas assim que lembra muito culinária mexicana e a música eles colocaram bem mexicana, porque tem em outras partes de outros mundos do jogo, as músicas ele não tem mais tanto essa pegada latina, né? Por exemplo, as músicas que eu mais gosto de ouvir é as músicas que tem embaixo d'água, que você tem, quando você aprende a habilidade de nadar lá, é muito maneiro porque, tipo, é uma das melhores, cara. Sério, não tem uma música desse jogo que é paia. Esse jogo tá de parabéns pela trilha sonora. Ele é bem baratinho na Steam. Eu acho que na época eu comprei, tipo, por $15. Hoje deve estar valendo, agora que tá em reais, né? Deve valendo, tipo, uns R$25. E, cara, recomendo totalmente. Cara, e a música que eu vou indicar é a, eu acho que é a primeira música que tem no jogo, né? Não é, Sirve? É Lung King. Parece um toque chinês, mas não, é... Essa música é a música do menu, mas ela também vale pro personagem lá, quando você... O Lung King é aquele personagem que você... Eu não tenho quase... Vou falar besteira, mas eu tenho quase certeza que aquele personagem que você vai coletando os dentes. Ou você puxa a barba dele pra você escapar da celinha lá que você tá. É, fica aquelas vozinhas... Muito engraçado, cara. Essas vozinhas são engraçadas. Sério, quando vozinhas loucas de drogas, né, mano? Eu fiz a minha irmã comprar pro Xbox lá, que ela tem com o meu cunhado lá, por causa das músicas. Que ela tem. Tanto que ela viciou tanto nessas músicas que hoje você vai ligar pra ela, o toque celular dela é de Rayman Origins, cara. Eu sou muito orgulhoso nessa parte. Olha só, ela marcou de nós lá jogar qualquer dia. Ela tem que arrumar os controles aí. É que ela tem dois controles no Xbox lá, mas dá pra gente fazer certinho. Sim. Mas é, toca aí já. Galera, curtiu. Bye. Sr. B, para o seu último jogo. Último jogo que muitas vezes vocês vão ficar putos comigo é de Braid. Não, eu não tenho como ficar tanto de cara, por exemplo, como o Rayman Origins e Donkey Kong, porque o Braid, ele acaba sendo um jogo difícil por causa de muitos puzzles, assim, que, cara, você quebra muito a cabeça, literalmente, né? Ele é, porra, cara, quando ele quer ser difícil, ele é difícil, entendeu? Ele é bizarramente difícil. E, cara, tem vezes que eu fico, cara, por que que você precisa ser tão difícil? Por que você precisa quebrar? Eu quero pegar aquela peça, deixa eu pegar aquela peça. O valor dele tá nas paradas de puzzle mesmo, assim. Você chegou até avançar em qual mundo? Cara, acho que foi até o... Não lembro, quarto mundo? Não lembro, cara. Eu avancei bastante. Aí eu voltei. Esse jogo é tão louco que eu fiquei andando pro infinito, cara. O boneco nunca passava fase, só ficava correndo, correndo, correndo. Como assim, cara? Não, onde você tá falando isso? Não, a fase não acaba. Você vai passando, não acaba. Não sei. Você é maluco, cara? Doido, cara. O Tichi tá igual a imagem ali embaixo que o senhor me mandou lá. Tá loucão. Não, velho. Sério, se você aí seguindo reto, você não evolui no jogo. Você tem que subir, parece. Alguma coisa assim. Sei lá, não sei explicar. Pera, eu realmente não entendi mesmo. Mas... Se você não pegar os quebra-cabeça lá, você não passa, né? Não é... Ah, tá. Nesse caso... É, alguns quebra-cabeça você tem que pegar uma quantidade mínima. E tem alguns que não dá, cara. É complicado demais. Eu fiquei aqui. Você pode ir avançando, mas os quebra-cabeça eles vão te dando informação a respeito da história, né? Exato. Aí sei lá, fica meio bizarro, cara. De vez em quando eu fico meio puto. Você chegou naquele mundo que tem a mecânica que você anda, você avança, você volta. Sim. Foi ali que eu falei, vai tomar no cu, entendeu? Fiquei puto, falei, inferno. Não, ó, tá, de longe, tá nos meus jogos, assim, tipo, top 10, cara, porque esse jogo é fodástico. Só que, é claro, quebrei a cabeça pra caralho, assim, tipo, aquela coisa assim, beleza, hoje não jogo mais, vou jogar só da manhã, porque puto pariu, não quero me estressar aqui, porque já me estressei demais. Pra quem não conhece o Braid, puto pariu, pra quem não conhece também, né, o Braid, ele é um jogo plataforma, só que baseado em mecânica, vários tipos de mecânicas que envolve tempo e espaço, né. Então, às vezes tem uma coisa que envolve o tempo, às vezes tem uma coisa... Ficção científica. Ele tem um ar de ficção científica, mas ele não tem uma explicação científica pra isso, entendeu? Porque a ficção, ela normalmente ela tem uma explicação pro efeito ali, né? Mas você lembra exatamente onde você quebrou a cabeça? Cara, eu lembro que é uma fase que você tem que andar pra frente, os bichinhos vão vindo junto, você tem que subir lá em cima, tem uma parada de... quebra-cabeça, só que você tem que pular na cabeça do bicho pra subir lá. Lembra que eu não conseguia ir, voltar pra conseguir lá, e eu fiquei, cara, na moral, eu não tô com cabeça pra isso. Eu sei, cara, sério, essas foram as fases, assim, tipo, tem duas fases especiais, uma do sexto mundo e uma dessa do quarto mundo, que provavelmente é a mesma coisa. Você vai por cima, você tem que pular certinho na cabeça dele. Só que você nunca pula certinho na cabeça dele. Você tem que ter o timing perfeito pra parada. Porra, muito chato. E quando você erra, você tem que voltar uma boa parte, porra. Apesar da minha frustração, cara, eu digo assim, o jogo vale a pena porque a conclusão da história é muito boa. Sério, é uma das conclusões, assim, tipo, mais explosão de cabeça do universo, cara. Porque é muito bom. Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, até porque se o Sr. B quiser continuar, ou o Roditi quiser tentar mais pra frente, né? Vale a pena vocês, tipo, ó, eu digo, quebra a cabeça um pouquinho, vai lá, faz, cara. Tipo, joga meia hora por dia, se você conseguir. Faz um vídeo lá, Sr. B. Vai ficar 3 horas pra fazer a vaga. 3 horas, porque, cara, eu joguei há muito tempo. Tem muita coisa, assim, que às vezes eu falo, putz, eu não lembro mais nada. Eu vou jogar e eu lembro na hora a parada, né? E, obviamente, a trilha sonora desse jogo, cara, não tem. Porque não falar bem dela, né? Que ela é totalmente independente, feita por artistas independentes. Cara, a trilha é sinistra, assim. Eu não... Pra caralho, foi de música clássica, mas, cara... Também a não. A trilha dessa, você relaxa, só que você fica... Porra, sereno. Mas tem músicas, assim, que são tensas. Então, mas qual que é a música que você escolheu hoje? Eu escolhi a Downstream. É aquela música, assim, acho que é a mais conhecida dele, sabe? Com certeza, cara. Que é a mais tranquilinha e tal, cara. Porra, dá pra ver aquela música e tirar um ronco maneiro, assim. E depois ela vai crescendo, vai ficando fantástica. Até ela crescendo, você já dormiu. Vamos lá, toca essa música aí do Braid. Thank you. Última música do cast, cara. Não, espera aí. Eu sei que acabou as minhas fichas aqui e tal, nossa bagulho aqui. Acabou minhas fichas, né? Agora fliperama. Vou comprar mais uma ficha aqui, porque esse jogo tem que ser falado, porque esse jogo aqui é do Brasil e a trilha dele é muito foda. Joguei recentemente e ainda não consegui fechar esse jogo. É feito brasileiro mesmo? É, brasileiro mesmo. E eu tive que pedir a regra aqui pra minha mulher, o Nick, me ajudar, que eu não realmente não. Caraca, olha isso, velho. O cara tá merda consegui, mesmo. Eu consegui, que é o Mr. Brie. Pediu pra mulher, velho. Ó, Mr. Brie, pra quem não tá ligado, esse jogo, ele é um jogo grátis que tá disponível no Nuvem, que é aquela outra plataforma de games que vende também jogos se você, alguns que você tiver na Steam, Origin, etc. Aquela outra plataforma de games que nós lançamos fanboy, né? É. Mas eu já comprei vários jogos, Borderlands, um beijo. Mas ó, vale a pena você ver, porque ele é um jogo que tem aquele ar difícil do Super Meat Boy, é isso mesmo, Rodite? Exatamente, é a mesma pegada de Super Meat Boy, assim. E a trilha é muito boa, tipo, só tem, digamos, uma música, mas... É, porque é um jogo, tipo, ele é um jogo em flash, isso? É, o jogo... Não, é um jogo indie mesmo, você tem, baixa lá o jogo, tudo certinho. E até a música dela foi concorrer um... Não sei qual que foi o prêmio que ela tava concorrendo, né? Até depois eu vou pesquisar aqui pra passar pra uma galera. Uhum. Que realmente é muito foda, tem que tocar aí pra galera curtir aí, é muito boa. Rodite, eu vou fazer um extra pra você. Você tem como gravar o Mr. Brie, você gravar jogando? Aí eu deixo você fazer jogatina plus. Faço. Então beleza, o Rodite, numa edição do Jogatina Plus no futuro, vai fazer Mr. Brie pra vocês conhecerem. Mas enfim. No meu canal do Sting lá já tem eu jogando lá, se quiser dar uma olhadinha. É. Ficou uma bosta, mas travado pro cara, mas tá lá. O sofrendo pra fazer stream. Então vamos tocar aí, em especial, Mr. Brie, isso? Mr. Brie. Mr. Brie, o porquinho da hora. Vamos lá. Bom, e pra finalizar aqui, então, galera, eu vou falar de um jogo que eu e o Sr. B compramos, ficamos malucos pelo jogo, eu acredito que é. A gente comprou na mesma época, Sr. B? O Blood Bowl lá? Sim, sim, compramos na mesma época, assim, mesmo na mesma época, o Zavos comprou um pouquinho antes, mas eu comprei logo depois, fui tentar jogar com o Zavos, a gente nem jogou. A gente chegou a jogar, mas a gente teve que fazer uns cambalacha lá com o Hamashi, porque o jogo ele tem o pior netcode do mundo pra você jogar online. Realmente. E é engraçado porque eu tava pesquisando a respeito dele um pouco antes do cast, e o Blood Bowl... A gente falou desse jogo no papo de que saiu sexta-feira passada, aliás. Olha só. Exatamente, olha aí. É legal falar no futuro, né? Mesmo sem você estar lá, né, Rodit? Sim, você faz parte, meu irmão. Claro, né? E... já age no tempo aqui, mano. Cara, eu sinto tão feliz em viajar no tempo assim, às vezes, tá ligado? Blood Bowl, cara, ele é um jogo que eu descobri que ele veio de um jogo de tabuleiro. É isso mesmo, né? Tipo, ele é um jogo de tabuleiro lá, que nos Estados Unidos é um pouco famoso, assim, porque... tanto que o... A temática futebol americano e monstros, que era o que eu gostava muito no Mutant League Futebol. É, e esse jogo você falou bem no comecinho, quando você participou das primeiras vezes aqui, né? É pai pra caralho, nada. Viu lá. pra caralho, é muito foda o jogo. Cara, ele tem uma premissa muito legal, porque são vários times, assim, que, pra quem não conhece, são vários times de futebol americano, tipo, tem o time dos anões, tem o time dos elfos negros, o time do elfo da floresta, vampiro, lobisomem, zumbi, rato gigante, rato, time de Teletubbies. Só faltava, porque é só bicho estranho mesmo, né? E, cara, a premissa é muito boa, porque dependendo do time, tem seus prós e contras, né? Você pensa, caralho, esse jogo vai ser muito bom, né? Ele tem duas formas de você jogar, que é uma meio Final Fantasy Tactics, que você faz três ações e passa o turno, que é onde eu mais me compliquei, porque até porque eu não gosto muito de jogo nesse estilo de você fazer as ações. É meio feio essa parte, sinceramente. E o action lá, que você não tem essa parada por turno, que você joga normal, ele é muito bugado, cara. E isso me deixou noob pra caralho, porque eu joguei um monte de partida e eu não ganhei uma. Tipo, o jogo ele tem uma configuração legal, ele tem um gráfico legal, tem as animações ali, mas... não tem sentido nenhum também, né? As caveirinhas derrubar os trolls, né, cara? Mas beleza. Dentro da premissa do jogo, pode ser a não apanhar por elfa normal, entendeu? Tipo, até porque a não apanha por elfa normalmente, mas... polêmica. A não apanhar por elfa, tá bom. E você acordou daí, né? É, acordei aqui e comecei a gravar o Game Track falando sobre o Blue. E... cara, esse jogo tem uma trilha sonora fodástica, porque a lei tem uma pegada um pouco meio... sabe aquelas músicas de esporte que tem, igual no mundo de Night Combat, que é aquele jogo? E também tem uma parada maneira que é junto com as músicas, né? Com as músicas loconas, tem os caras da Handwick, que... cara, o jogo tinha tudo pra ser muito bom, sabe? Tinha, mas ele caga total, cara. Muito pra caralho. Sim, eu vou deixar até o link aqui pra vocês verem, tipo, que o jogo tem potencial, e o gráfico dele não é feio, e tem um atrativo legal. A arte dele, cara, a arte... já tá de graça já? Já tá de graça já ou não? Não vai entrar de graça nunca, até porque a franquia baseada em tabuleiro, cara, não entra tão fácil assim. Eu nunca vou jogar, então. Nem deve, cara. Então, pra acabar aqui, trilha fodástica dele, então vamos tocar aqui a main team do Blood Bowl Special Edition lá, vamos lá. We'll be right back. Então, galera, vamos finalizar por aqui esse cast, que foi até um pouco curto, né? Faz tempo que eu não gravo um cast tão curto assim. E eu gostaria de agradecer aos meus queridos amigos. Curto, mas foi show de bola. Foi um dos melhores aí, meu irmão. Claro, teve o pessoal aqui do Papo de Noob, pra quem não conhece. É, vai ter muitos comentários aqui, vai. Vamos encher de comentário aqui, pessoal. Vamos só pra mostrar que nós estamos foda, mano. É. Tá 50 comentários nessa merda aqui, beleza, pessoal? Aham, vou colocar, tipo, o Rafael Otário vai dizer, tipo, oi, amigo, tudo bem? Tchau. Isso, Rafael Otário, nós vamos bater um papo aqui nos chat aqui, entendeu? Nem os outros cast fazem aí. Vou fazer 100 comentários fácil. Mas você vai pedir um desenho também pro Marcos Nello correr agora também? É, vou pedir desenho, vou fazer tudo aí. Tudo que der aí, pessoal. Vamos comentar aqui. É que não, sabe, pessoal, que o Game Tech tá meio caidão, sabe? O Excel é... Sacanagem. Daí a gente veio aqui dar uma força aqui pra levantar aqui o bagulho, tá ligado? É, seu cu, né? O Rodite acabou de se assumir o Viagra do Game Tech. Vai subir o pau da galera aqui, seu Rodite? Vai amarrar o tênis, tá, galera? Vai amarrar o tênis. Nossa, essa é antiga, hein? Essa é antiga. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a participação de Rodite e Sr. B, lá do Papo de Noob. Pra quem não conhece, cara, Papo de Noob é um podcast que também faz parte do nosso agregamento aqui no Level Mais. Ele é um podcast de temas variados, com bastante pitada de humor, né, Rodite? Sim, o último cast foi com o Pitman, né? Olha só. Pitman. Né, o Pitman, né? Quem não conhece, merece a morte, porque você é lolelo, sei lá como é que chama. Jogador de LOL, velho. Lolzeiro. Lolista. Lolzista. Olha só as definições de jogador de LOL, né? Tipo, lolista, loureiro, sei lá. Tem uma rua de um jogador aqui de LOL que também é o José Loureiro, né? Não! Já dá ótimo. Mas explica um pouco mais a respeito do podcast pra quem só acessa o Game Track aqui, não acompanha aquele podcast mais ou menos lá. Que dó. Bom, beleza. O Papo de Noob é um cast mais espontâneo, assim, um cast mais legal, mais divertido. Caralho, babaca pra caralho. Brincadeira, pessoal. Bom, o Papo de Noob é um cast que fala de assuntos aleatórios. Normalmente a gente tenta pôr um tema e sempre a gente busca trazer um convidado aí dos podcasts de fora. Já teve convidado bacana lá, cara. Teve, tipo, por exemplo, Caio Corraine. Vai ter mais pra frente uns caras aí do Phoenix Down. Já teve o Diego, já teve uma jogabilidade. Já teve o Diego, Slash Rick, tivemos a GG do Gears of War, né? Então, Gears of Fury, né? Então, o Léo Lopes do Radiofobia. Então, enfim, tipo... né, cara? Vários convidados que se aparecem no Papo de Noob lá. E vamos dar um spoiler exclusivo aqui pros ouvintes do Game Track. O próximo Papo de Noob vai ser com quem, Sr. B? Esse é o X da questão, né? Provavelmente um cara de casaco vermelho aí que a galera conhece. Olha só aí. É, e ele gosta de renascer das cinzas aí, tá aí. Olha aí. Tá aí os spoilers pra você que escutou aqui nós no Game Track. Comenta aí, pessoal. Manda um e-mail aqui pro Game Track que tá precisando dos e-mails aqui pra ficar bem legal aqui também. Então, manda e-mail lá pra gametrack@levelmais.com. Sigam o Level Mais no Twitter, @levelmais. Curta a nossa fanpage, facebook.com/levelmais. Olha só que maneiro. Então, galera, a gente fica por aqui. Então, até a próxima edição, que vai ser uma edição muito especial. Até o próximo Game Track, galera. Até o próximo Game Track. O Sr. B vai estar lá no próximo, eu espero. Exatamente. Até a próxima edição. Falou. Realmente pode.